Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Fala galera, salve Vilango, meu nome é Théo Secato, esse é o Bom Demais Radio Show e bora nessa porra. Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais, bom demais, bom demais. Radio Show. Bom, o programa dessa semana eu acho que vai ser meio dançante, então eu diria que faroeste dançante. Não, eu diria que o tema então é o programa dançante. Não é o Bom Demais Dance ainda, que Dance Club, assim, vai ter esse Bom Demais, eu já tava preparando faz um tempo, mas esse é o Bom Demais Dance. E a primeira música que eu vou tocar é de uma banda francesa que chama Antena, a música é Cissexa, e essa banda é uma banda francesa, só que ela era do selo inglês que é o The Factory, que é um selo que tinha Joy Division, Echo and the Bunnymen, e bandas desse tipo, inglês lá do final dos anos 70 e começo dos anos 80, só que aparentemente essa banda foi meio segundo plano, ou o selo não foi tão, sei lá, acho que não valia tanto a pena investir, sei lá, acabou não rolando tanto, mas está aí para vocês agora essa versão de música cubana com post-punk, com vocês, Cissex do Antena. A próxima agora que a gente vai ouvir é uma música da banda Bibio. Bibio, B-I-B-I-O. É uma banda que eu curto bastante, assim. É uma banda que meu tio me mostrou quando eu era mais moleque, assim. E ela é um som meio eletrônico, meio dance, mas também é canção. E também é mais esquisito de vez em quando. Ou mais pop estranho pro outro lado. Mas é uma banda que eu curto muito. E eu vou tocar a música que chama Ambivalent Avenue. Ou seja, Avenida Ambivalente. Essa música também é o nome do disco que tá essa música. Então agora com vocês, Bibio com Ambivalence Avenue. Essa próxima banda eu já toquei aqui no Bom Demais, não a mesma música, né, mas dessa banda. É uma banda que eu gosto muito, muito, muito, muito. É uma banda americana dos anos 2000, começo dos anos 2000 e continua até hoje lançando discos e fazendo shows e turnês. Essa banda é o Der Hoof, e eu vou tocar a música que é o The Perfect Me. E o Der Hoof é sem comentários, é uma banda muito louca, assim. Eu acho que eles têm uma... Bom, é uma banda americana, só que a cantora, ela é nascida no Japão e naturalizada americana. Mas o lance das músicas deles é que eles têm, por um certo lado, uma coisa bem um rock and roll, que esbarra no punk, que esbarra no hardcore. E, por outro lado, grooves estranhos e músicas estranhamente, esquisitamente felizes. E eu acho que isso faz todo o rolê, assim. Então, agora com vocês, Der Hoof com The Perfect Me. No history. Essa próxima banda é uma banda que é considerada meio clubber, num certo sentido. É, mas acho que é questionável. A banda chama Holy Fuck, ou seja, em português, ai caralho. É, e essa banda, cara, ela é eletrônica, né, num certo sentido, mas também cancioneira. É, e eu diria que essa música especificamente, algumas outras músicas, elas atacam bem nesse lado krautrock punk, só que de um formato eletrônico pra pista, num certo sentido. É questionável, mas eu acho que é meio por aí. Então agora com vocês, Holy Fuck, ai caralho, com Tom Tom. Agora eu vou tocar uma música de uma banda lá dos anos 2000. É, e essa banda é quase um super grupo, porque ela é formada pelo Ian Williams e o John Stanier. Esse cara, o John Stanier, ele é um baterista maravilhoso. É, inclusive ele toca com um prato, eu não sei pra quem consegue visualizar uma bateria minimamente. Ele toca com a altura do prato dele. É basicamente 1,30m, 1,40m, é muito alto para uma, quando você sentado num banquinho de bateria, um prato muito alto, ele toca assim. E esse, bom, esse cara é o baterista, ele tocava no Helmet, que é uma banda lá dos anos 90, legal também, meio grunge, meio outras coisas. Tocava no Tomahawk, que é uma banda muito foda, com o cantor do Faith No More, é uma banda que eu adoro, o Tomahawk. e toca também no Battles. E por isso que eu acho que o Battles é meio maravilhoso, assim, são só esses dois caras fazendo um som absurdo. É uma coisa meio Matt Rock, meio nada disso, meio estranhaça na real. Meio Tomahawk de vez em quando também, meio várias coisas, assim, difícil definir o som do Battles, realmente eu acho que é bem específico. Então agora com vocês, Battles com Diamond. A próxima banda eu também descobri faz pouco tempo, mas já tinha passado por ela de alguma maneira. A banda chama Fujiya Miyagi, é uma banda inglesa, eu acho, ou talvez francesa, agora eu já não me lembro. Mas anyway, é uma banda europeia, que faz um som que é meio krautrock, meio música eletrônica, assim, realmente... Não é house nem techno, não chega nisso. É mais um tuts-tuts, literal, assim. Eu diria até que tá mais pro Kraftwerk, por exemplo. Com certeza. É muito mais pro Kraftwerk. E até no sentido kraut da coisa, do que pro um techno da vida, assim. Então, agora, com vocês, Fujiya e Miyagi com Ankle Injuries. Ou seja, machucados no tornozelo. Yeah. A próxima agora é, vai ser uma música da banda Noi, que é uma banda alemã lá dos anos 70, de krautrock, bem clássica. É, e o Noi... Não, eu queria falar um pouco sobre o krautrock, na verdade, porque uma coisa louca que eu percebi é que há dois programas atrás eu toquei o Almundu 2, que é uma banda de krautrock. Há um programa atrás eu toquei Can, que é uma banda de krautrock. E agora eu vou tocar Noi, que é uma banda de krautrock. Então eu fiz basicamente um micro panorama do krautrock. Falta Faust, falta outras bandas ainda, mas elas vão aparecer. Mas, sei lá, tá rolando um krautrock aí, achei massa, fiquei pensando nisso, me lembrei disso. Mas o que eu ia falar do Noi é que o louco do krautrock e o louco do Noi é que cada uma das bandas, apesar de elas serem um certo gênero musical, cada uma tem um universo muito particular. Então tem um jeito de tocar do Noi, um jeito de tocar do Can, eles inventaram linguagens diferentes, eles inventaram estéticas diferentes, e tipo, eu acho que foi uma grande contribuição. O krautrock é uma grande contribuição estética, assim, pra música, realmente. Então, agora, com vocês, Noi com Easy. Bom, essa próxima banda, quem me mostrou, na verdade, foi meu irmão. E é uma banda estranha, cara, que eu não conheço direito ainda. É uma banda americana, é uma banda que faz lives loucas na Twitch, várias vezes, assim, vários dias. E essa banda chama Fantastic Plastic. Então, agora com vocês, Fantastic Plastic com Stinky Eye, ou seja, olho fedido. Essa próxima banda que a gente vai ouvir agora é a banda Yellow, Y-E-L-L-O. É uma banda que se dizem por aí que é uma das pioneiras da música eletrônica. É uma banda de Zurich, dos anos 80, e eu gosto bastante, achei bem foda assim, o som deles. E é uma banda que realmente tem uma relevância altíssima para a história da música eletrônica. Não percussores no sentido, né? Bom, a gente pode pensar só o Kraftwerk já estava antes disso e outras coisas, mas eu acho que de esteticamente refinadores e sei lá, acho que música eletrônica por si só, percussores assim, ou iniciadores, ou estavam lá entre os pioneiros. Então agora a gente vai ouvir Yellow com Smile on You. Now money, you got it. Baby, she set me small, think I am too weak. Sleep is under random taxi, think I don't know where to go. My reaction if I meet them is just presenting you the truth about human beings, the truth about human desire, the truth about human eyes, the truth about human faces, the truth about everybody, the truth about you. Agora, uma outra música queridinha do Bom Demais, clássica, sempre toca. A gente vai ouvir PJ Harvey com What the Fuck. Ou seja, que porra é essa? Essa próxima artista agora é uma cantora, compositora, pianista. Eu acho que, acima de tudo, com certeza, uma grande compositora e uma grande pianista e uma grande cantora. Mas ela é uma pessoa dos anos 60, que é considerada meio avant-garde, mas também flerta com coisas mais pop da época, tipo rock and roll e soul, e também música minimalista e coisas mais loucas do tipo. E essa pessoa é a Annette Peacock, que inclusive participou dos experimentos psicodélicos com LSD do Timothy Leary, que é um médico que acreditava no poder do LSD como uma coisa, como um medicamento, né? Não como uma coisa só alucinógena, mas como um certo medicamento, e fez testes e aplicou testes, tanto dando aula, eu acho que em Harvard ou em outra faculdade do tipo. Aí depois foi expulso e continuou aplicando testes de uma maneira mais freestyle. Bom, mas agora então a gente vai ouvir não nada do Timothy Leary, né? A gente vai ouvir a Annette Peacock com I Am The One. Thank you. have to look any further. I'm the one. I'm here, right here for you. I'm the one. I'm the one. You don't have to look any further. Essa próxima banda também é uma banda que eu amo muito, assim. A banda é o Sin Cake. Sin Cake é de Chicago. E para quem não sabe, o Sin Cake é basicamente uma reformação com vários músicos do Tortoise e duas pessoas a mais. Mas é o Sam Prekop, que é o cantor, e um outro guitarrista, e o resto da galera baixo, batera, e eu acho que uma outra pessoa tocando xilofones e coisas do tipo, é do Tortoise. É, então eu meio que cheguei no Sam Cake por causa do Tortoise, mas eles são canção, né? O Tortoise é música instrumental e o Sam Cake é canção. Inclusive eu toquei um Tortoise no último programa. E é uma banda que eu curto muito. Eu acho que eles são umas puta canções e formatos loucos de fazer arranjo, um climinha bem leve, assim, gostoso. Então agora com vocês, do The CM Cake Afternoon Speaker. Agora eu vou tocar um gigante. Esse gigante tem nome, é um inglês, que começou sua carreira nos anos 70, final dos anos 60, anos 70, e aí foi para 80 sendo maravilhoso, para 90 sendo maravilhoso, para 2000 sendo maravilhoso, até o ano da sua morte ele fez coisa boa. E aí nesse ano, no ano que ele morreu, que foi 2016, que a gente pinga de paraquedas agora, a gente vai ver uma música do Black Star, que é um disco que o Bowie lançou em 2016. E é um disco que eu lembro que a gente até falou mais cedo, eu falei mais cedo no Poucos Ouvidos dele. E é um disco que me marcou muito hoje em dia. Na verdade, na época que lançou, não era exatamente isso que eu tava pirando do Bowie ainda. E hoje em dia esse disco faz mais sentido que quase todos os discos do Bowie. Eu acho que é tipo uma obra-prima, assim. Se tem um cara que evoluiu na carreira dele, foi ele, assim. Ele realmente sempre muito bom e sempre melhor que ele mesmo, assim. Então agora a gente vai ouvir David Bowie com a música Black Star, do disco Black Star. Center of it all, in the center. Something happened on the day he died. The spirit rose a meter and stepped aside. Somebody else took his place and bravely cried. I'm a black star, I'm a black star. How many times does an angel fall? How many people lie instead of talking tall? He trod on sacred ground, he cried loud into the crowd. Take you home. Essa próxima música, eu acho que ela tem uma conexão direta, assim, com o Bowie, num certo sentido. A música também é de um gigante. Esse gigante é o Leonard Cohen, que também é um cantor, compositor, que começou, né, no final dos anos 60 e 70 e 80 e 90, e também foi até os anos 2000 sempre fazendo coisas. Eles são bem diferentes, né, o Bowie e o Leonard Cohen, mas o Leonard Cohen, no ano que ele morreu, que foi também em 2016, ele soltou um disco que é o You Want It Darker. E logo depois ele morreu, exatamente igual o Bowie. Soltou um disco e logo depois morreu. E esses discos são dois discos que falam muito sobre a morte, num certo sentido, uma certa premonição de que eles já estavam passando para o além, ou seja, morrendo. E são discos maravilhosos, eles têm uma energia louca, assim. Mas eu amo muito, então agora eu vou tocar essa música do Leonard Cohen, do disco You Want It Darker, e a música é You Want It Darker. Yeah. Bom, galera, chegamos ao final do programa. Muito bom a vocês que chegaram até aqui. Sempre muito bom os que acompanham até o final, mas também os que entram no meio, os que saem no começo. É tudo sempre bom, importante estar aqui. Espero que vocês tenham dançado, conseguido dançar. Eu achei que poderia ser dançado esse programa. E pensando nisso, eu vou colocar essa última música que eu vou colocar, mas antes disso, agradecer a Rádio TV Mundo Novo, que são meus parceiros de construção de rádio, é nós, galera. Agradecer o Max Huser, agradecer a Júlia Maurano, a galera que faz comigo o programa e que trabalha na produção do programa. E mandar um salve pra vocês, é nóis galera, foi muito bom. O tema era dance, então vamos dançar agora com a última música, clássico do Bom Demais. Vou tocar LCD Sound System com I Can Change. Bora nessa porra, bye bye Brasil.